Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. A todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, e no dia 13 de março fará 19 anos de divulgação dos conhecimentos espíritas. Um programa que começou lá atrás com o Edson Evangelista e que hoje temos uma saudosa imagem, lembrança dele, e que muita gente conheceu o espiritismo através desse programa. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, como sempre trazemos uma frase do livro O Consolador, na realidade, uma pergunta e uma resposta do Emmanuel. E hoje eu selecionei a pergunta 122 do livro O Consolador, de Chico Xavier. Até porque essa semana eu fiz um trabalho em que citei sobre a intuição. E coincidentemente eu abro a página e falo sobre intuição. E pergunta-se a Emmanuel: o que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? A resposta do Emmanuel é em duas linhas, um pouquinho mais de duas linhas. O campo de estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da iniciação em todos os seus aspectos. Então observamos que a intuição, ela pode ser melhorada por um esforço próprio, pela determinação, pela busca, e você só encontra aquilo que você busca. A intuição é uma qualidade, é uma condição que pode ser aperfeiçoada. Essa é a grande lição do Emmanuel. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 4 de março de 2018, uma linda manhã do verão brasileiro aqui em Santa Bárbara do Oeste e dispostos a começar o nosso programa. Geraldo, é questão 122, por favor. 122. Ah, então, Vadimeco, isso é um negócio legal. Tá lá. Vadimeco, realmente. Questão 122, página 79. Foi feito um bom trabalho. Foi feito um bom trabalho. Muito bem, meus amigos, e no exercício de reflexão, já que hoje vamos abordar o tema de Kardec no livro Céu e Inferno, que fala sobre o inferno na visão cristã. E como um preparativo para chegar nesse inferno na visão cristã, eu trouxe hoje um texto do livro Emmanuel, é o quinto livro de Chico Xavier, de 1937, em que ele fala: sabedoria integral e ordem inviolável. Está no capítulo 4 do livro Emmanuel, é o último item do capítulo 4. E observem o que o Emmanuel escreve, que seria interessante a gente ler todo dia por uns 10 dias. Cabe-nos, pois, a nós, que depois da morte já não encontramos nenhum ponto de dúvida, exclamar para os que creem e esperam. Dois pontos. É uma exclamação, é uma fala que ele vai fazer àqueles que estão esperando durante a encarnação. Entre aspas. Ó irmãos nossos, que confiais na providência divina dentro da escuridão do mundo, do portal de claridade do além-túmulo, nós vos estendemos mãos fraternas. Nossas palavras correm pelo mundo como sopro poderoso de verdades. A morte não existe e o espírito é a única realidade imutável da existência. Todas as Babilônias do passado jazem no pó dos tempos, com as suas glórias reduzidas a um punhado de cinzas, mas dentro do universo, mil laços nos unem. Sobre as ruínas, sobre os escombros das civilizações mortas e dos templos desmoronados, nós viveremos eternamente. Uma justiça soberana, íntegra e misericordiosa preside aos nossos destinos. Na terra ou no espaço, unamos os nossos esforços pelo bem coletivo. Guardai convosco o sagrado patrimônio das crenças, porque acima das coisas transitórias do mundo há uma sabedoria integral e uma ordem inviolável. Lutemos, pois, com destemor e coragem, porque Deus é justo e a alma é imortal. Então fica essa mensagem de Emmanuel, que ele faz algumas alusões, ele relembra algumas imagens da Babilônia e dos templos destruídos, transformados em cinzas, e tudo o que existe aqui na Terra um dia vai se transformar de um jeito ou do outro. A única essência imutável é o Espírito. E ele fala como se estivesse do portal da eternidade, olhando aqueles que ainda estão encarnados. Que sirva para a nossa reflexão. E é nesse clima de espiritualidade que eu tenho o prazer de dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. Ele fala do tesouro que a traça rói. Então, Jesus, olha, nessa frase tão simples, ele resume tudo. Cultivai o tesouro que a traça não rói. Os tesouros que o Espírito leva consigo para a imortalidade. Com isso, nós damos um bom dia a todos e que nós possamos, nessa hora e meia, refletir e aproveitar muito esse convívio que a gente tem aqui durante esse tempo. E é com muita alegria que também damos o nosso bom dia a Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius, aí que sempre está nos apoiando tecnicamente. Inês, que está no nosso 34635068. Bom dia para você que nos acompanha também pelo nosso aplicativo União Rádio Web, aplicativo gratuito que você pode baixar no seu iPhone ou no seu Android, qualquer seja o sistema operacional que você use no seu smartphone. E você poderá nos escutar não só durante o nosso programa, como durante toda a semana. E uma outra vantagem nela, quando tiver jogo do Barbarense... Você está lá com a gente e vai estar nos ouvindo sem falhas. É, né? Isso aí. Todos os dias, 24 horas por dia. Por sinal, com uma seleção musical que está a cargo do nosso querido Wilson, que tem tido muito bom gosto em separar músicas espíritas. Deixa eu agora colocar uma fogueirinha aqui. O Geraldo, eu estou pedindo há 2 ou 3 anos aquele livro. É. O Wilson, em uma noite, ele se convenceu que nós podemos gravar com ele poesias ele declamando poesia, fazer um CD de poesia. Oh, que legal. Tá? Então, quando trouxer esse CD, você promete? Você me prometeu até o mês de março, até o dia 4. Ah, então tá bom. Então, até dia 31 eu espero. Passa rápido, Jair. Passa rápido. Mas diga, Alan. Mas que todo mundo tenha um dia excelente. O título é interessante desse texto, né? É Sabedoria Integral... E Ordem Inviolável. Olha só. Eu perdi até a primeira frase sua inteira, porque eu fiquei pensando no título. Sabedoria Integral e Ordem Inviolável. Quer dizer, e vínhamos falando, eu com o Luiz aí na nossa viagem para cá, justamente nessa evolução contínua do nosso espírito imortal. Né? Que ela aprende, mas assim... Como você falou da intuição, eu vou somar esse assunto também. Tudo isso é aprendido, mas se você estiver disposto a aprender. Né? Senão você vai passar uma encarnação inteira e fazer igual o nosso o Seixas falava, ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quer dizer, ou vida à toa, né? Então, não deixe a sua vida ser à toa. Se dedica, leia, reflita. Eu já contei uma historinha de uma senhora de 94 anos que estava lá no seminário do Divaldo e ela no final fala pro Divaldo: ô Divaldo, eu acompanhei o seminário inteiro, que bacana, viu, meu amigo? Parabéns. Aí ele falou, percebendo a idade dela, ele também já numa idade boa: ô, minha irmã, mas que beleza, né? Ela falou: estou com 94 anos, mas acho que é porque eu me mantenho ativa, por isso que eu consigo acompanhar. O que a senhora faz? Eu estou na faculdade estudando agora antropologia. Aí ele: mas que fantástico! E o que a senhora pretende fazer com esse curso, né? Qual que é a intenção do curso? Ela: pretende dar aula. Aí ele olhou para ela e falou assim: mas minha irmã, vamos pensar assim, e sabe, nós estamos avançados na idade, eu, a senhora, né? E se por acaso não der para a senhora dar aula? Eu falo: não tem problema, já vão nascer na próxima encarnação antropóloga formada. Então é essa alegria de viver, é essa vontade de conhecer, é essa busca do conhecimento que tem que nos impulsionar para nós adquirirmos e aprendermos essa sabedoria integral que está aí disponível. Sim. Com orvalhos do mais alto que jorram. É só a gente começar a assimilar isso aí e fazer o nosso semente interna, usar esse orvalho para o seu crescimento, para o seu desabrochar. É, exatamente. Eu escolhi esse capítulo, esse tema pequeno, porque nós vamos abordar sobre o inferno cristão, as imagens criadas, vivenciadas e divulgadas do que se chamou inferno cristão. E a gente percebe, eu tenho amigos que estudam muito mais que eu e estudam a parte da matemática, da física, à medida que você estuda, à medida que você se aprofunda, seja em física quântica, seja lá o que for, você percebe exatamente isso que o Emmanuel diz: uma sabedoria integral e uma ordem inviolável. Quer dizer, tudo afunila para o raciocínio que o Kardec está dando um destaque, que o Emmanuel está dando um destaque. Por isso que esses ensinamentos espíritas ganham cada vez mais o selo da credibilidade. Porque quanto mais a ciência avança, mais verdade ele aparenta. Então isso vai dando força para a gente raciocinar, buscar, estudar. Mas como disse o Alan, você só encontra aquilo que busca. Se você não buscar, você não encontra. Busca e acharás. Busca e acharás. Muito bem, meus amigos, tudo isso também porque o nosso programa Visão Espírita é um programa que trabalha e divulga a necessidade do estudo dentro da Casa Espírita. Você que é espírita, que é iniciante, que está começando a simpatizar pela doutrina espírita, é fundamental a leitura, o estudo e o questionamento, fraterno, evidentemente, dentro da Casa Espírita. Procure o dirigente do seu grupo, solicite que se monte grupos de estudo, que se faça questionamento, que se apresente tempos de estudo, pesquisas. Somente assim a gente vai aprendendo o que é o Espiritismo. Muita gente confunde Espiritismo com fenômeno. Não, o fenômeno barra mediunidade, ela é do mundo, ela é da humanidade. O Espiritismo trouxe informações sobre esses fenômenos. Mas o Espiritismo é muito mais que o fenômeno. O Espiritismo é uma doutrina, é um estudo, é uma pesquisa, é um grande trabalho começado por Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, eu peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. Vai ser lido pelo nosso querido Allan. O nome hoje é Servicinhos. Interessante esse nome. Mano. Ele é fantástico. Servicinhos, item 38. Antes sede uns para com os outros benignos. Paulo, carta a Efésios, capítulo 4, versículo 32. E o nosso amigo Emmanuel, né, já nos fala assim: grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem, habitualmente, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa. O transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem. A tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Os favores gratuitos de alguns vinténs. A dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Ontem eu fiz lá na União Espírita de Piracicaba, uma palestra sobre a casa construída sobre a rocha. Esses servicinhos que Emmanuel está colocando, eles são a casa que nós podemos construir sobre a rocha. Quando nós nos dispomos, nos aplicamos e conseguimos fazer todos esses servicinhos que a vida nos apresenta, nós estaremos nos qualificando para que a espiritualidade nos confie alguns serviços maiores. Esse é o mecanismo natural, né? Agora, a gente fica se candidatando a serviços de excelência quando a gente não executa o básico. A espiritualidade não vai confiar nunca. Imagina se eu vou confiar alguma coisa maior para um cara que nem percebe as coisas menores por fazer. Então, na realidade, nós temos atuação sobre uma coisa somente. São os servicinhos. Eles aparecem na nossa frente e nós temos que ver isso como oportunidade e fazer tudo o que der. Se tem uma pessoa que está saindo do elevador, está com a mão ocupada, abre a porta do elevador. Se tem uma pessoa que está com a mão ocupada, bota lá, liga o andar que ela vai. Então, a vida nos apresenta milhares de oportunidades. Agora, nós precisamos aproveitar 100% dessas oportunidades para que o alto nos veja como candidatos às coisas maiores. É um mecanismo natural. A casa construída sobre a rocha para aqueles que querem coisas maiores é fazer tudo que aparecer de menor. É a oportunidade que o alto nos dá para que a gente mostre iniciativa. E só a quem tem iniciativa e se aplica é que o alto confia coisas maiores. Muito bom. O Emmanuel é um cara que eu vou ter que estudar muito ainda para assimilar toda essa capacidade que ele tem de observação e síntese, né? Ele consegue passar o recado dele de várias maneiras. Tem horas que ele é um profundo erudito, assim, e tem horas que ele traz uma mensagem dessa que é simples, né? Mas não é simples executar. O que o Luiz falou é tão interessante, porque eu acho que nós três aqui, posso falar pelos três, eu acho, fomos criados por pais e mães que exigiam da gente fazer servicinhos e valorizavam, né, da gente carregar uma sacola para uma senhora, de ajudar alguém a atravessar a rua, de cuidar de não sei o que, de não estragar isso, de não jogar não sei o que na rua. Esse processo educativo, que é algo que eu venho estudando essa semana passada, a educação do homem, né, é uma educação que a gente hoje separou muito. Quando a gente fala se a pessoa é educada, a gente pensa na escolaridade da pessoa. Mas, na realidade, essa é uma parte da busca do conhecimento. A educação deveria ser dos pais. A base, os princípios, os valores. Com esses valores, com esses princípios bem trabalhados. Então, um processo educativo, pelo menos na moda de eu pensar, ele deveria englobar os pais, a escola também, passam muitas horas na escola, e a comunidade que você está inserido. A religião, antigamente, era cobrada uma participação religiosa maior, né, na sua vida infantil. Hoje, eu vejo muitos espíritas falando assim: não, mas meu filho é livre, ele escolhe o que ele quer. Eu acho isso um grande erro, principalmente até os 18 anos de idade. Depois ele escolhe. Mas mostre para ele um modelo. Dê a oportunidade dele conhecer o modelo que você já aceitou. Porque ou você tem dúvida do modelo que você aceitou, ou você não acredita no modelo que você usa hoje. Se você acredita no modelo, você passa para o seu filho. Ou você tem vergonha de ser espírita, ou você não vivencia o espiritismo. Então, faça com que ele vivencie. A vivência dentro de uma instituição religiosa é um apoio educacional. Não quer dizer que é tudo perfeito, não. Mas é mais um ponto de vista na questão educacional. A vida em família, outro processo, talvez o mais importante, talvez não, o mais importante na educação. E daí depois a escola, que vem como um complemento desse processo educativo. Agora, quando nós somos educados, nós ficamos de olho nos servicinhos. Quando nós não somos educados, nós queremos os títulos e os cargos. Nós queremos aparecer pomposamente. Evidência. Nós não queremos trabalhar. Nós queremos ser evidenciados porque nós não fazemos o menor. Nós queremos mostrar que não é para nós fazer o menor. Para nós é ser o líder, é ser o chefe, é ser o dono, é ser o presidente, é ser o diretor. E será um péssimo presidente, um péssimo diretor, aquele que não tem capacidade de fazer servicinhos. Eu achei muito interessante esse capítulo e tentei refletir um pouco sobre ele. E na minha cabeça surgiu o seguinte: por que será que até dentro da doutrina espírita, que a gente reconhece como uma doutrina esclarecedora, de bom senso, com um farto material para estudar, com grandes missionários que temos no Brasil, com todas as evidências que existem em vários centros espíritas, vários grupos, vários médiuns, por que que dentro da doutrina espírita a gente se depara com comportamentos vaidosos, com comportamentos orgulhosos? Mas aí você vai me perdoar. Você está confundindo doutrina espírita com movimento espírita. Exatamente. Não, exatamente isso. Foi até bom você falar, né? O que eu imaginei, e pelo menos eu procuro pensar assim, fazer assim comigo, a gente precisa conhecer melhor o que é o Espiritismo. A gente tem uma compreensão muito superficial do que é o Espiritismo. E você acaba trazendo para dentro do grupo espírita um comportamento muito humano. Quando eu falo humano, não é humano no sentido da beleza humana, mas daquele comportamento do homem terreno. E você acaba transportando aquele comportamento que existe numa universidade para um comportamento dentro de uma casa espírita, e você quer ser o presidente, quer ser o diretor disso, diretor daquilo. É exatamente, esse é o movimento espírita, o Luiz tem razão. A doutrina espírita em si, ela é fantástica, mas é esse movimento, é a parte humana que está dentro do Espiritismo. E todos nós, a começar por mim, devemos compreender que ser espírita é começar de maneira decisiva a trabalhar no processo de reforma íntima. E isso não é simples. Não é simples porque, mais uma vez posso falar por mim, ainda trazemos aquele desejo de, aquela vaidade, o desejo de aparecer. Isso é uma coisa nossa. Com o tempo isso precisa ficar menor e um dia desaparecer. E a gente fazer esses servicinhos que o Emmanuel cita. A gente deve chegar ao centro espírita e, na medida do possível, fazer esses servicinhos. Não só na casa espírita, fora da casa espírita também. É isso que vai qualificar você, num futuro, quem sabe, poder fazer alguma coisa maior. Você não pode, do nada, ser um dirigente se você não tem nenhuma base doutrinária, nenhuma base de estudo e, principalmente, de comportamento. Então, que nós, espíritas, procuremos ser um pouco mais humilde, ser um pouco mais simples e compreender essa lição do Emmanuel. Existe uma providência divina que ela é inviolável. E que aqui não existe, dentro desse contexto da providência divina, não existe a corrupção. Você não vai corromper um poder maior com dinheiro, com isso. Aqui, tudo é de maneira muito clara para a espiritualidade. E mais uma vez eu relembro, o Emmanuel como se estivesse no portal da desencarnação, olhando para os encarnados, e este cana a mão falando: por favor, faça isso, faça aquilo, que isso sirva de advertência a todos nós. Você leu Paulo Estevão, né? O que aconteceu? Umas três vezes. Qual foi a dificuldade de Paulo? É, algumas dificuldades. Então, ele mas tinha, a né? principal foi perder aquele ranço de doutor da lei e aprender a fazer servicinho. É, ele fez, ficou um tecelão. É isso aí. Né? Tanto que nas primeiras pregações dele, era um mecanismo íntimo, ele ficou gago. É, ele era. Não conseguia falar. Era um desastre quando o Paulo ia falar. É, olha aqui. Kiko, o cara era doutor do Sinédrio. Ah. É um processo de extrema humildade para você ir para um outro nível, né? Não existe na minha cabeça, né, milagre, não na minha cabeça, nem na nossa doutrina espírita. Não existe uma transformação que você dorme de um jeito e acorda do outro. É isso aí. É só trabalhar. É isso aí, o serviço nos conduz a praticar a ação humilde. É, e assim, quando você vê o produto final, deve ter tido um esforço. Eu sou muito amigo aqui do nosso companheiro César Cielo, que é pai do nadador César Cielo, e que ele já me disse isso várias vezes, que no ápice, quando o César Cielo bateu o recorde mundial, tricampeão do mundo, campeão olímpico, ele dava, em média, 7 mil braçadas por dia. Quer dizer, para chegar lá, medalha de ouro, não é que, como diz o Alan, ele dormiu ruim, acordou campeão olímpico. Não, isso não existe. Ele deve ter feito um esforço imenso para chegar e falar, ó, a medalha está aqui, né? Ô, meu amigo, tem um livro que é de sociologia, e eu vou até procurar o nome, daqui a pouco eu falo aqui, agora sumiu na minha cabeça. Fiquei com a ideia só. É, ele fala que para você ser bom em alguma coisa, você tem que dedicar... Ele fez um estudo em cima dos principais atletas, principais oradores. Histórico, né? Ele pegou o histórico. Você tem que dedicar para ficar bom. Pelo menos 10 mil horas naquilo. E aí eu comecei a fazer umas contas, falei, bom, espiritismo, acho que eu já sou bom, né? Eu já devo ter 10 mil horas, né? Mas daí eu pensei assim, o bom é o primeiro passo longe da excelência. Eu falei, se para bom é 10 mil horas, para excelente deve ser umas 100 mil horas. Eu falei, eu não vou conseguir nessa encarnação. Então, o que acontece? O processo de transformação, ele não acontece rápido, ele é lento. Só que você tem que ter, como você mesmo falou, Geraldo, você tem que saber o que você quer mudar, né? Você tem que se conhecer para saber o que você tem que melhorar, para identificar seus comportamentos que ainda não são equilibrados, né? E se enfiar nele, né? Para fazer a transformação. Não é fácil. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar. E a gente pede para você que está nos ouvindo, baixe o aplicativo da União Rádio Web em seu celular. Aquele do ícone azul é a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita de todos os domingos, transmitido pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. E além disso, o programa Visão Espírita tem uma página no Facebook. Busque a nossa página e convide seus amigos para curtir, divulgando os ensinamentos espíritas. Vai na lupa e escreva Programa Visão Espírita. Você vai encontrar um excelente conteúdo para suas reflexões. E lembrando dos nossos patrocinadores, a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas. A USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. Meus queridos ouvintes, agora estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro central dos nossos estudos. Dessa vez estamos com o livro O Céu e o Inferno, o quarto livro da coleção de Allan Kardec, que veio a público no ano de 1865 em Paris. Muito bem, estamos num capítulo que o Kardec intitulou como O Inferno, e ele vai descrevendo as visões, os vários tipos de inferno que foram divulgados e que por muitos séculos permaneceram na mente de toda a humanidade. Então, lá do começo, quando ele fala qual era a intuição das penas futuras, o inferno cristão imitado do inferno pagão, e aí tecemos comentário, os limbos, os quadros do inferno pagão, e hoje nós estamos no esboço do inferno cristão. Mais uma vez, o capítulo ele é longo, não dá para ler aqui na rádio, precisaríamos de muito tempo e ficaria enfadonho a leitura seguida. Então eu vou fazer pequenas lembranças, passando a bola para Alain, para Luiz, fazerem comentários. E eu só faço essa leitura do começo quando Kardec escreve assim: a opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações. Kardec escrevendo, né? Esta descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão da fé ortodoxa da matéria, quanto é ela reproduzida a cada instante com pequenas variantes nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Vou fazer a leitura do primeiro parágrafo apenas, que eles descrevem, esses autores sagrados de todas as religiões, principalmente da igreja. Olha as descrições que existem em livros considerados sagrados. Ele coloca entre aspas: os demônios são puros espíritos, e os condenados, presentemente no inferno, podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce, e os restos, entregue à terra, se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Os condenados, porém, como os santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando, para não mais deixá-los, os mesmos corpos carnais que os revestiam na vida. E aí, ele vai descrevendo, e aí o Kardec chama atenção, ele prestou muita atenção em todos esses textos, descrevendo como era o processo da morte, o processo da chegada no inferno, qual era o sofrimento inicial, e o que ia acontecer na eternidade com aquele que fosse para o inferno. E ele pôde observar o seguinte: que 90% e tantos de todos os castigos eram castigo físico. Não era um castigo moral, não era um castigo psíquico, não era um castigo emocional. Se é castigo físico, então o inferno é físico. Se o inferno é físico, cadê o inferno? Então ele começa a fazer essa elaboração de raciocínios e de perguntas, porque se todos os castigos, se todas as punições são físicas, é o fogo, é a cobra que pica, é o escorpião gigante, é o urubu, é o gavião que vem e arranca seus olhos, são todos castigos físicos. Aonde é que está esse castigo? Aí alguns teólogos dizem que esse inferno pode ser dentro da terra, porque nesse inferno você não vê o céu, não tem ar. Então ficam informações colocadas para nossa reflexão. E o interessante é o corpo que morreu, que foi decomposto e que virou um mineral, planta, não sei o quê, ele vai ser ressuscitado. E o indivíduo vai reincorporar esse corpo e vai passar a sofrer os castigos físicos. Isso é uma colocação genérica que o Kardec faz, e a partir dali ele começa a fazer alguns questionamentos, e você vai vendo que todo esse contexto, como diz Kardec, era produto do pensamento e da educação do povo que vivia aquela época em que isso foi divulgado. Isso era um reflexo do que estava no pensamento do povo. Então quem elaborou isso, elaborou um inferno que era próprio daquele tipo de pensamento, daquela conquista, daquele conhecimento científico. Como será que hoje o inferno seria descrito com os conhecimentos da física quântica, com os conhecimentos da astronomia, com os conhecimentos de filosofia, de teologia? Então me parece, segundo Kardec, que é uma descrição muito de época, até porque essas descrições do inferno, elas vão mudando com o tempo. Então eu passo a palavra ao Alain, passo a palavra ao Luiz, para que a gente possa iniciar um bate-bola aqui. O Geraldo, é assim, existe um ramo do estudo da linguística que chama semântica, né? A semântica, ela vai pegar as palavras e vai buscar sua etimologia, de onde ela vem, qual é a origem, por que se usa aquele termo naquele grupo, por que, que aquele grupo usa aquele termo e tal. Após esse nível de estudo da linguística, nós temos o estudo da filosofia, que vai utilizar, seria filosofia educacional, pedagógica, né? Ela vai estudar além do que a linguística estuda, que é a origem, a formação das palavras, as comparações entre as línguas, ela vai estudar o contexto que o homem está inserido para poder entender aquilo como uma explicação daquele momento. Por que, que eu estou falando isso? Eu estou imaginando 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás. Hoje em dia, a gente ainda vê tanto barbarismo por aí, né? Em atitudes humanas. Imagina o que a gente via 2000 anos atrás. Bom, vamos pegar um outro exemplo. Há uns 15 anos atrás começaram a inventar os radares para dar multa nos carros, né? Então eu lembro que naquele começo da invenção dos radares, muitos deles foram apedrejados, deram um tiro no radar, quebraram o poste que tinha o radar, sumiram com o radar. Por quê? Porque aquilo era uma revolta bárbara contra uma atitude de punição. Disciplinadora. Disciplinadora. Aí hoje em dia, o povo já sabe, tem o radar, não tem o que fazer. Tem tanto radar que se for quebrar todos, vai passar a vida quebrando radar e não vai. Aí eles põem outro no lugar, então não tem jeito. Então, se adaptou a andar dentro da lei, que era o objetivo, pelo menos é o principal objetivo. Depois tem uma fábrica de multas ali que a gente sabe também, mas o principal objetivo é educacional para o trânsito. Bom, como eu vou juntar essas duas coisas agora nesse comentário do inferno? Não tinha jeito de eu passar um conceito infernal há 2000 anos atrás que não fosse atemorizar o corpo físico. Até hoje, o radar está lá. Ele atua numa atitude errada sua de velocidade, de passar um sinal vermelho. E ainda assim, você não quer que ele esteja lá. Então, tem gente que não acredita que o radar está lá, aí até que chega uma multa. Ele fala, não, eu vou transgredir isso aí e tal. Aí vem a multa, ele fala, poxa vida, fui pego por um radar e eu não estava correndo, nunca a pessoa está, né? Não estava correndo, eu não passei no vermelho, mas o radar pegou, né? Então, se você andar na velocidade que a pista manda, se você obedecer aos sinais de trânsito, mesmo sendo uma indústria da multa, você não vai tomar multa, porque você vai estar dentro da lei e não tem como a multa te pegar. Agora, a partir do momento que você está transgredindo, a chance da multa existe e daí você vai transgredir a sua própria transgressão, porque você vai falar que não estava fazendo aquilo. Então, essa autoilusão que a gente cria no mundo, ela nos leva a figuras de linguagem necessárias para transmitir conceitos. Quando lá, no começo, há 2000 anos atrás, começaram, na realidade não é nem bem 2000 anos, é 1500 anos atrás, começaram a descrever esses desenhos aí do inferno, cara, era uma ferramenta de controle do povo. Então, como ferramenta de controle, eu tenho que dar medo. Olha, se você fizer isso, é pecado. Era o conceito da época. É, né? O conceito, é um conceito administrativo, cara. É um conceito de mando, de poder. Então, quanto mais eu fosse hábil em desenhar um inferno assustador, mais fácil seria o meu controle para aquele que eu não queria que transgredisse. Mas ele não pode se perpetuar eternamente, né? Houve-se uma vontade muito grande de perpetuação desse conceito, porque as lideranças, quando se juntaram as lideranças religiosas, quando elas funcionavam, né, que juntas, e funcionam ainda, infelizmente, ainda em muitos países, o temor e o controle é necessário. Então, eu vou perpetuar, está dando certo. As pessoas têm medo, eu controlo. Você tem medo daquilo que você não conhece. E quando alguém se diz conhecedor daquilo e fala como é, você temoriza. Você fala assim, meu Deus do céu, eu vou para o inferno. O inferno é assustador. Então, a capacidade criativa do ser humano em criar esse inferno perturbador. A mente do pecador. A mente daquele que queria subverter a ordem daquele poder era um pecador. E esse medo, ele era banido da cidade, ele era excomungado da religião, ele era colocado no ostracismo, ele era jogado de lado em nome da preservação de uma ideia de inferno que existia. Então o Kardec, como a gente sempre fala com o seu bom senso, ele vai desenhando esse conceito e ele vai mostrando para você, mas você consegue acreditar nisso? Raciocina comigo. Como que pode ser isso? De que forma isso aconteceu? Será que é dessa forma? Mas aonde é o inferno? Da mesma forma que outro dia eu perguntei lá para o padre, lá para o Frei, ele estava falando dos santos, né? Uma moça, né? Um santo. Eu falei, mas o que é o santo? Não é um espírito desencarnado? Não, mas aí é diferente. Eu falei, mas por que é diferente? Não, porque ele é santo. Eu falei, bom, mas ele tem espírito. Mas ele encarnou. Ele era um ser humano. E a maioria dos santos não era fácil, porque eles tinham, assim, opiniões. E depois ficaram santos no final da vida. Aí eles se limparam de tudo e viraram santo e mantêm um espírito fazendo santidades, santificações, milagres. E os outros espíritos dos outros? Onde está? Aí o cara se perde, né? Porque não tem uma linha racional, né? Não existe uma base de sustentação da ideia. Mas você sabe, você acredita que esse pensamento do inferno ainda dá para se divulgar hoje, viver hoje com todos os conhecimentos que se tem? Eu não tenho número, Geraldo, mas eu posso falar para você que uns 70% da população acredita no inferno desse jeito aí. Ah, acredita. Acredita porque se a gente pegar as religiões que estão aí espalhadas pelo mundo, cara, elas pregam isso. Elas pregam isso. Elas defendem isso. Que o Alan tá falando aconteceu nesse programa. Nós já falamos sobre esse assunto no passado. E aí um senhorzinho me ligou e ele disse assim, não fala essas coisas no ar. Aí disse assim, é por quê? Aí ele disse, não, porque depois as pessoas vão perder o medo. Entendeu? Então, aparentemente, ele era evangélico e ele estava me aconselhando, dizendo assim, a gente sabe que é assim, mas não fala porque as pessoas não podem saber que é assim. Mas o Espiritismo, trazendo essas revelações além túmulo, quer dizer, dos espíritos que morreram, que desencarnaram, que vão para esse espaço, para essa outra dimensão e trazem informações, elas mudam o conceito do que seja o inferno. Há até, alguém fez uma colocação, se o umbral seria o inferno. Acho que o próprio André Luiz ele questiona isso, não sei se é o Aulus, né? E o Aulus dá... Tem toda a pinta de ser, né? É, até se parece em alguns pontos. É. O inferno da Idade Média era muito pior que o umbral, eu imagino. É, né? As descrições eram mais humanas. O Geraldo, imagina só, o inferno, umbral, seja lá o nome que quiser dar, existe no local físico? Não, é um local mental. Então. Agora, se a mente do cara está torta ao desencarnar, está torto o lugar que ele se vê. Sim. Agora me fala quantas pessoas que morrem equilibrados. Poucos. Então, para quantos é válido o inferno? Então, mas assim, então primeiro vamos dizer assim, existe o inferno físico? Físico não. Ali tá. O inferno físico é viver numa desgraça. Em Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, Iracemápolis, não. Não existe um inferno físico. Então, um inferno físico existe no fundo da Terra? Não, também. No centro lá, com aquela lama, aquela magma? Também não. Não fisicamente falando. Tá, então, fisicamente, o inferno não existe, Luiz. Não, certo? Não. O que existe, então? Existe uma locação mental que você faz do seu espírito com aquilo que está nele quando você desencarna. Então esses conceitos têm que evoluírem. Tem que, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você está numa boa. Você encontra uma pessoa deprimida. Aquilo que a pessoa está sentindo, você não está. E para você aquilo é irreal, aquilo é uma criação. Mas para ela é vivo. Ela é real. É real que pra ela é físico. Somatiza. Para ela, aquilo lá é plasmado. Ela vive aquilo lá. Entendeu? Então, por exemplo, o Alan estava falando e ele falava do radar. Na realidade, foi criado esse inferno porque era o que mais implacava na época. Então, mentes diabólicas, né, criaram o inferno, que seria um modo de controle das mentes fracas. Um modo repressor. Assim. Isso, um modo repressor. E o Alan estava falando do radar. Teoricamente, deveria todo mundo andar na velocidade certa. Mas como? Existem aqueles que eternamente vão se imaginar passando por cima das leis, já existe aquele aparelho que detecta radar a 2.000 metros. O cara cria uma condição para evitar o radar. As mentes espertas continuam querendo ganhar dinheiro. O radar tenta controlar e disciplinar as pessoas. E as mentes diabólicas criam coisas que driblam o radar e ganham dinheiro daqueles que querem continuar transgredindo. Mas se alguém chega para você dentro de um centro espírita e fala, seu Luiz, existe um inferno de outras religiões? O que seria o inferno dentro da doutrina espírita? O inferno dentro da doutrina espírita, eu vou fazer um questionamento para você. Como o André Luiz se sentiu chegando no umbral? Muito mal. Muito mal e muito próximo do inferno. Muito próximo do inferno. Sem dúvida. Entendeu? Então, o inferno é uma criação mental em função da culpabilidade que a minha consciência leva. Perfeito. Por isso que a gente prega tanto. Em vez de ficar comprando esses detectores de radar, anda na velocidade certa. Então o Espiritismo também, de uma outra forma, acaba veiculando um estado de sofrimento transitório que poderia ser uma outra imagem do inferno medieval. Isso aí. Né? E que hoje, com os novos conhecimentos, esse inferno ficou reduzido em algumas partes, mas o conteúdo é o do sofrimento por aquele que se equivocou. Exatamente. Né? E o que acontece? Esses espíritos que querem implantar, eles utilizam o quê? O medo. Eles se utilizam dos mecanismos que vão causar medo. Qual é a ferramenta mais eficiente que tem o medo? O medo é eficiente. É universal e é histórica. O medo é a ignorância daquilo que você não conhece. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tinha que fazer um canal de um dente e o último que eu tinha feito, eu tinha passado umas dores ali e a hora que o dentista falou que eu tinha que fazer o canal do dente, eu já comecei o sofrimento. Sofreu ali. Sofreu antes. Não, mas eu já sofri ali. A hora que eu cheguei, eu peguei um profissional de extrema capacidade, com uma tecnologia de primeira. Ele fez o meu canal, abriu dentro, fez o canal, tudo que tinha que fazer em 25 minutos, sem eu sentir nada. Você escutou a fala do Alan? Escutei. Para ele, aquele profissional é de extrema competência, todos os dentistas hoje fazem assim. A tecnologia avançou tanto que você não sente mais dor de canal. Mas vou fazer uma pergunta para o Luiz e para o Alan. Você acha, é uma pergunta, vou fazer o advogado aqui desse lado. Você acha interessante o Espiritismo veicular também o medo como forma de instrução, como forma de impedir o mal? Opa, para aí. O Espiritismo não veicula o medo. Então, é isso que eu estou falando. O conceito de Kardec não veicula o medo. Interpretação dos... E outra coisa, o movimento espírita pode se utilizar desse mecanismo para incutir o medo. Pessoas desavisadas podem fazer isso aí. Mas não é cristão. Não é cristão e não é espírita. E muito menos espírita. É. Então, não, mas a pergunta que eu fiz, Ana, foi no sentido assim, até para diferenciar, né? É provocativo, para exatamente obter essa resposta assim, o modelo que o Espiritismo faz é bastante diferente do modelo que se tinha na Idade Média. O Espiritismo não tem a intenção, ao descrever o umbral, de provocar medo naquele que está aqui no mundo. Eu vou te dar um exemplo. Não. Vou te dar um exemplo. Uma criança vai mexer no fogo. Você avisa que ela pode se queimar. E se queimar, vai dar dor. Você está incutindo medo nele? Um pouco sim, não, né? Não, você está falando da realidade. Sim, mas a realidade às vezes... a gente precisa tomar muito cuidado que com esse negócio de não incutir o medo, deixar de apontar para as pessoas a realidade. Eu não sei se a palavra seria medo, né? Não, mas é que tem um outro lado aí também, Geraldo. Como que eu explico uma coisa para uma pessoa que não quer entender? Ela não quer entender. Ela não quer entender. Qual é o argumento que eu utilizo com aquele que não quer entender? Então, eu e o Luiz também conversamos aí na vinda aí, nossas conversas sempre são produtivas, né? A gente chega mais perto, porque a gente já vem conversando antes. A gente conversa mais. Aí a gente é mais produtivo aí na nossa conversa. A gente estava falando das pessoas, né, que próximas da gente, que são extremamente inteligentes, extremamente capazes, com todo um cabedal de estudo, de profundidade, de conhecimento, mas tem uma amargura em querer passar esse conhecimento e quase que exige que o outro aceite o que ela já sabe. O Luiz sempre fala das 10 inteligências. Essas pessoas têm lá o QI 10 ou 9, está lá no alto do QI. No lado, né? Intelectual. No lado coisa. Intelectual dela. Mas do lado emocional, está no 2, no 3. Então, é melhor uma pessoa que tem um QI 5 e um QE, que é o coeficiente emocional, 5 também, do que um que tem 10 de QI e 2 de QE, de coeficiente emocional. Fica muito difícil da pessoa conseguir passar uma ideia sem ser bruta. Equilíbrio emocional. Ela é bruta para passar a ideia. Então, é melhor a pessoa ter 10 de equilíbrio emocional e 2 de conhecimento para conviver com ela do que o contrário. Perfeito. Então, quando a gente está no mundo e vai lá, porque aí nós temos um outro problema, né? O espiritismo ele é meio anárquico assim no seu processo de funcionamento. Ele não é uma instituição fechada. Sim. Cada centro funciona independente. Qualquer pessoa que quiser fazer uma palestra, desde que quem organiza abrir o espaço, faz. A pessoa que faz palestra, ele não passa por um curso obrigatório, ele não sei o que ele leu, não sei o que ele estudou. Não existe uma hierarquia. Não existe uma hierarquia. Não existe, por exemplo, uma censura. Não existe censura. Ele vai lá e fala o que ele quer. Então, quem me garante que um orador sabe tudo? Não tem nenhum que sabe tudo, né? Daí ele, nesse lugar, que é um lugar que ele tem medo, por exemplo, a ideia do inferno, ele, quando falar disso, ele vai falar do umbral igual se estivesse falando do inferno, desse inferno cristão. Ele vai fazer só um sinônimo. Aí a pessoa que está menos estudiosa do que ele, que não lê, que não se preocupa, por isso que a gente sempre está falando o quê? Estude, busque conhecimento, leia, para você escutar criticamente, para você não escutar, mas foi o Alan que falou, grande coisa! O que ele sabe mais do que eu? Então, fazer uma escuta crítica, não comprar o que cada filtrada, um fala, né? O espiritismo é Kardec. Então, utilizando o que você falou, Alan, eu vou fazer uma conclusão, e vocês concordem ou não, fazendo críticas, né? A descrição espírita do umbral é uma evolução do inferno descrito há séculos atrás. Não. E no modelo em que foi colocado... Não. Não é, Geraldo. Não é. A descrição do umbral é relato de espíritos que de lá nos descreveram como é o umbral. Sim. Para eles. Para eles. Sim. Entendeu? Não é porque descreveram que é desse jeito. É. E aí, qual é o princípio da doutrina espírita? Generalidade e concordância dos espíritos. Verdade. A concordância dos espíritos que nos trouxeram a informação sobre o umbral, ela é relatada lá. Eu posso não ter utilizado a melhor frase, mas assim, o objetivo da minha fala no final seria o seguinte: essas informações contidas nas descrições do umbral, da vida do sofrimento após a morte, ela é instrutiva e educativa. É isso que eu queria falar no final. Né? Mas o que eu não falei que seria uma evolução do inferno foi no sentido seguinte: o inferno foi utilizado como um modelo de repressão e de contenção do povo. Então, quando eu falo que é uma evolução, não quer dizer que seja um inferno, mas assim, se naquela época tinha a intenção repressora e organizadora, hoje tem a ideia, a impressão, a mensagem de ser instrutiva e educacional. Isso. Eu acho que é isso que eu quis dizer, talvez não tenha expressado muito bem. Mas, né? Veja bem, em Kardec, vamos deixar claro isso. Isso. Em Kardec nós temos essa ideia. Agora, as pessoas que leem Kardec e interpretam em palestras, em textos e tudo mais, nem sempre têm o mesmo alinhamento. podem falar abobrinha. Então, deixa eu entender. Quando você lê Kardec sem esses espíritos preconcebidos, esse é o pensamento de Kardec. Esse é o pensamento espírita. Espírita. Algumas pessoas leem e dão uma outra versão, uma outra interpretação, dizendo que é Kardec, mas não é Kardec. Foi o entendimento dele. Isso. Ah, sim. E isso é uma coisa que acontece muito, Geraldo. Infelizmente. Justamente pela nossa característica, assim, sem um poder central, sem um... E por isso que a gente insiste tanto para você estudar. Porque quando você estuda e você conhece, você sabe quando o outro está fazendo abobrinha. E se você não estuda, o outro está falando, você pensa que é a verdade. É isso que é a casa construída sobre a rocha. O que seria interessante seria essa troca. Por exemplo, que nem o vademécum espiritual, é uma troca de informação, você vai lá pegar uma informação. Eu acho que todos nós aqui estamos em evolução, claro, né? Claro. Alan, o que você acha disso? Luiz, o que você acha disso? Sim. A gente cresce, um ajuda o outro. Essa troca. Para não falar uma versão distorcida de um fato, né? Será que a minha interpretação está correta? Eu li isso. Né? E todo mundo que está nos ouvindo sabe que nós aqui, entre nós não temos melindres. Não. E isso é estudar o Espiritismo. Sim. Isso que nós fazemos aqui ao vivo é estudo a do Espiritismo. Discordância, concordância. A discordância. Então eu vou te falar uma coisa agora que é para a gente chegar a uma conclusão. Sim, sim. O Livro dos Espíritos, ele tem duas questões que eu cataloguei como umbral. Ótimo. Então se você ler o Livro dos Espíritos nessas questões, eles vão resumir o pensamento espírita sobre o umbral. É 537 e 1017. Então, você que está nos ouvindo, como complemento a esses comentários, está lá essa pergunta e resposta no Livro dos Espíritos. Muito bem, 10 horas e 33 minutos. É interessante que é essa troca de informações que a gente cresce, né? Que a gente vai entendendo melhor. Muito bem, o nosso programa Visão Espírita depende da colaboração de você que está nos ouvindo, através de uma ajuda financeira, de um depósito identificado. A gente sempre cita essas mesmas três contas, se você quiser nos ajudar. É assim que a gente mantém o programa Visão Espírita. E também com todo o movimento da USE de Santa Bárbara, com vários colaboradores anônimos, mas a gente, com toda a colaboração, com toda a boa vontade, nós estamos atrasados no pagamento aqui da rádio. Então a gente sempre cita, se você puder nos ajudar, fazer um depósito identificado no Banco Santander, que é uma conta da USE, da agência 0210, que é o Banco Santander, conta corrente 13001714, dígito 0. Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. E outras duas contas do Luiz Pessoa, lá de Piracicaba, Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, e conta corrente 24326, dígito 4. Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Você quer que eu leia a questão 537? Por favor, então, por favor. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir os fenômenos da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Poderão então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Podem, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Interessante. Cada agora, resposta. Se você lê a 1017, a 1017 é fantástica. Você está com ela aí? Estou com ela aqui. Ó. Então leia. Falando, capítulo 2, das penas e gozos futuros, paraíso, inferno e purgatório, questão 1017. alguns espíritos disseram estar habitando o quarto ou quinto céus, etc. O que quer dizer com isso? Os espíritos respondem: perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por estas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá: sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. E Allan Kardec comenta, esse comentário é o conceito espírita. Olha que comentário. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc. Que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóboda e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje que a ciência demonstrou ser a Terra apenas, entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história da sua formação, ele descreveu a constituição, que provou ser infinito espaço, não haver alto nem baixo no universo, teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório, achamo-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Fantástico, né? Esse rapaz é um missionário mesmo. Esse cara. Você viu o Vadimeco para que serve? Pois é. É a base. Muito interessante. É. Então, fica aí essa conversa, esse diálogo muito esclarecedor sobre o que é o inferno. E no domingo que vem, aí nós vamos entrar no purgatório. Mas antes nós vamos entrar na... Nós já estamos. Boa música escolhida pelo... Olha, essa música eu peguei do fundo, do fundo, do fundo do baú. Passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou uma canção que estou, o que passou? Essa música que o Luiz escolheu, eu tinha até esquecido aqui na minha memória transitória. Primeiro a Gal Costa, uma interpretação magistral, e a música, a composição fantástica, uma música calma e muito bem escolhida, Luiz. Parabéns, viu? A gente tem que ressuscitar as coisas boas. É verdade. A função nossa é isso. Muito bem, 10 horas e 43 minutos, vamos iniciar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E estamos naquele capítulo, que é um capítulo longo, que fala de Jesus, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, a maneira como eles foram chegando um a um perto de Jesus, e hoje estamos nessa parte final desse capítulo, que fala após a morte de Jesus, o que aconteceu nessa, e vai ser descrito pela Terezinha, essa visão espírita dos fatos. Escreve a Terezinha: como qualquer israelita, os discípulos e apóstolos esperavam um mestre que salvaria o seu povo, libertando-o do jugo romano. Achavam que Jesus era esse Messias, mas pensavam que ele viesse a ser rei e que tomaria o poder material. Quando Jesus se deixou aprisionar, ficaram atônitos e fugiram, com medo do que lhes pudesse acontecer também. Com a crucificação e morte de Jesus, acabaram de perder as esperanças e se entristeceram muito. Mas Jesus ressurgiu, entre parênteses, reapareceu em glória espiritual e consolidou neles a fé na imortalidade e na justiça divina. Isso registrado em Atos, esclarecendo-os ainda quanto ao trabalho real que deveriam prosseguir. No dia de Pentecostes, houve a liberação declarada do exercício mediúnico e ficou demonstrada a grande assistência espiritual com que eles iriam contar para o seu postulado. Então começaram, com coragem e dedicação total, o desprendimento, o labor para o qual Jesus os havia escolhido e preparado, que era dar continuidade à divulgação e exemplificação da boa nova, arrebanhando e encaminhando criaturas para o reino de Deus. Então eles foram testemunhas fiéis, atestando a excelência dos ensinos feitos e a conduta de Jesus como mestre desejara que viessem a ser. Então, Luiz e Alain, o que vocês têm a dizer sobre essa visão dos judeus? Por que que os apóstolos na hora tiveram aquele medo e desapareceram, e só depois de algum tempo eles retomaram a tarefa da divulgação do cristianismo? A Terezinha descreve aí, num breve espaço, a evolução do cristianismo naquele momento, né? E realmente você há de convir, um grande líder seu, ele desencarna, quer dizer, ele põe fim àquilo. Você vê que isso aí, até lá no Salmo de Davi, quando ele teve essa visão, ele também fez aquela expressão: Deus meu, por que me abandonaste? Então, por quê? Porque a morte, nós ainda temos esse conceito, que é o fim. A gente sempre imagina que aquele herói vai dar uma volta por cima e vai destruir o inimigo. Mas a morte se concluiu. Então eles imaginaram: meu Deus, acabou. Né? Então aquilo praticamente seria a derrogada de toda a missão de Jesus na Terra. Morreu, acabou. Mas depois de 3 dias, cumprindo a profecia, ele ressuscita. Né? E em ele ressuscitando, ele deu vida nova a tudo aquilo que tinha feito, e que os apóstolos passaram por um período de descrença. Então os discípulos, embora certamente fossem espíritos instruídos e até preparados para a grande tarefa, naquele momento houve um sentimento muito humano e eles estremeceram um pouco diante da crucificação de Jesus. Isso, exatamente. Claro, Jola. É assim, ó, como, eu acho que não precisamos nem ir no Jesus. Assim, vamos num grupo menor, né? Você pega, e quantos centros espíritas que a gente frequenta, que na morte de algum líder, o Allan Kardec mesmo, quando a Terezinha de Oliveira desencarna, ele dá uma balançada. Aquilo era um pilar de sustentação emocional, psicológico. Um pilar. É um pilar que deixou de existir. Caiu um pilar. Aquilo pode desmoronar? Pode. Agora vai depender dos trabalhadores em volta se ressurgirem, se reconstruírem e edificarem outro pilar ali, nem que seja na soma deles. Né? Porque tem a pessoa fala assim, ninguém é substituível. Uma pinóia é insubstituível, sim, porque uma pessoa é uma coisa única, não existem dois iguais. Então aquela pessoa, com aquela energia, com aquela dinâmica dele, ele é insubstituível. Existe a substituição, sim, da pessoa, da função, do cargo, mas não daquela energia que ali estava. É uma alternativa. É, você vai buscar uma opção de sustentação, mas não vai ser igual. É mas... o que tem, né? É o que tem, mas não é igual. De repente pode até parecer melhor. Pode ficar até melhor. Porque daí, de repente, na ausência daquela pessoa, 10 se juntam e sustentam. Com a energia de 10 juntos sustentando, o que acontece? Nossa, aquilo se multiplica, né? E de repente, o que era necessidade numa época, numa outra época, pode surgir uma outra necessidade. Outra necessidade. E aquele outro substituto, de repente, pode ocupar aquela necessidade. Geraldo, eu entrei na doutrina espírita assistindo isso. Tinha dois médiuns que aparentemente eram assim insubstituíveis. Os dois saíram, a casa ficou sem os dois. E aí o grupo começou a estudar, a coisa virou uma coisa fantástica. Uma covardia. Uma covardia. Por quê? Porque era baseado em duas figuras e aí o centro passou a ser baseado em 200 pessoas. Então, tudo vem ao seu tempo. Né? E aí a Terezinha continua assim. Como eles eram denominados? Os discípulos, né? Aí a Terezinha escreve. Entre si, discípulos e apóstolos tratavam-se por irmãos. Mais tarde, outras pessoas, ao se referirem a eles, diziam, os homens do caminho. Olha que interessante isso. Seria porque viajavam? Porque ela coloca, então é igual a viajores, peregrinos? Ou porque seguiam Jesus, que era, entre aspas, o caminho para o reino dos céus? Eram os homens do caminho. Né? O nome cristão, para designar o seguidor do Cristo, surgiu na Antioquia, pelo ano 43 d.C., e foi posto pelos inimigos que davam a essa palavra uma conotação pejorativa, de desprezo. Isso é citado em Atos e na primeira carta de Pedro, quando conforta os fiéis que sofriam perseguições. Glorificados pelos seguidores do Cristo com seus exemplos, essa denominação lentamente foi passando a ter um sentido positivo e hoje é conhecida e respeitada universalmente. A missão religiosa está sempre adstrita a duas naturezas de obreiros, profetas e apóstolos. É assim que ela se manifesta, se difunde, se completa, diz Caibar Schutel no livro Os Apóstolos. E foi, sem dúvida, graças ao labor dos discípulos de Jesus, como médiuns ou apóstolos, que o Evangelho persistiu na terra e se expandiu pelo mundo todo, chegando também a nos beneficiar nos dias de hoje. Alan, o que, que você tem a dizer sobre essa história dos homens do caminho, a palavra cristão que surgiu em Antioquia? O que, que você tem a falar? Cara, eu gosto muito desse momento da história do cristianismo. Porque mostrou que o exemplo do Cristo, ele podia se perpetuar numa obra. A obra foi conhecida a Casa do Caminho, porque eles ficavam no caminho entre duas cidades e tinha um trânsito muito grande de pessoas. Não existia no mundo, até nesse momento, instituição de caridade. Ela foi a primeira instituição de caridade a pensar no outro, a acolher leproso, a acolher as pessoas que as famílias colocavam para fora de casa, porque não queriam perto de casa. Lá eles começaram a recolher as pessoas e cuidar das pessoas. Imagina que trabalho caritativo foi esse que eles dedicaram a vida a fazer. Inclusive tem uma passagem no livro Paulo Estevão muito bacana dessa hora, que chega uma hora que eles estavam trabalhando tanto pelo próximo que eles não estavam conseguindo transmitir o evangelho. Então Jesus lá aparece numa ocasião e fala assim, vocês têm que nomear outras pessoas para ajudar vocês. Os papas. Outras pessoas, vocês têm que nomear outras pessoas para poder pregar o evangelho enquanto vocês fazem a obra de caridade. Que daí eles convidaram, Estevão foi um deles que entrou, para ajudar essa obra de caridade. Então, continuar a fazer a caridade, mas levando o evangelho. Então, hoje existem instituições no mundo que se preocupam com a caridade, mas esquecem do evangelho. Sabe como é o nome da personagem que passou a cuidar dessa outra parte? Os bispos. Eles receberam esse nome. Isso aí. Que levavam a parte do evangelho. Eles eram chamados de bispos. E aí esse nome ficou, né, para a história, incorporou. Tanto é que o Concílio de Nicéia, em 432, acho, depois de Cristo, reuniu os bispos da igreja, nesse momento cristã, e nessa união desses bispos, nessa época, foi que surgiu a escolha dos quatro evangelhos só, e do ato dos apóstolos, só isso que foi permitido. Por quê? Os evangelhos até nesse momento tinham aos montes as cópias, os modelos, era espalhado de boca a boca, mão a mão, assim, um copiava do outro e assim por diante. Aí nesse momento, para ter controle, Roma nomeou o bispo de Roma como o Papa, que ele estava em Roma, o poder era Roma, o imperador estava em Roma, então ali ficou o poder central da igreja, ia ser irradiada dali pelo bispo que ficasse ali. E os outros passaram a ser bispos nas suas regiões, que teriam que retransmitir o que era discutido em Roma. E estamos na igreja que estamos até hoje. Uma aula de história, muito bem. E aí, para finalizar, a Terezinha coloca: e os cristãos na atualidade? Cada um de nós é convidado por Jesus a ser discípulo, quem sabe até um apóstolo, para que o cristianismo venha a se instalar o mais depressa possível em toda a terra. Estejamos atentos, pois o convite para isso nos está chegando. Dois pontos. Através do próprio anseio íntimo pelo bem, nas instituições, inspirações e sugestões que nos dão os bons espíritos. Através dos encarnados que nos orientam, aconselham, advertem e estimulam as boas obras. Pelos livros, mensagens, filmes de conteúdo edificante, e por outras situações e acontecimentos da vida. Então, esse chamado, pelo que eu estou entendendo aqui, ele vem de diversas maneiras, de diversas fontes, diversos lugares. Segue a Terezinha. Aos cristãos de ontem, como aos de hoje, Jesus afirma: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quer dizer, os cristãos têm grande importância e valor para a comunidade terrena. Como o sal que preserva da corrupção e dá sabor especial aos alimentos, o cristão, com a sua conduta evangelizada, preserva o meio em que vive da degradação moral e dá clima de espiritualidade e idealismo à vida social. É interessante isso. E fala só da luz, que, sendo a do sol, vitaliza e higieniza tudo e a todos. E o cristão, com o seu conhecimento e ação espiritualizada, fortalece as almas. É isso aí, basicamente, Geraldo, que eu diria que é o sucesso de toda a empreitada. O discípulo é aquele que se dispõe a aprender. E isso existe na doutrina espírita, existe no catolicismo. Agora, a nossa grande sabedoria é exatamente criar oportunidade para que novos valores surjam no apostolado divino. Porque, normalmente, o que acontece conosco? Só se tornam apóstolo ou só apostolizam aqueles mais experientes, aqueles melhores, aqueles mais acostumados. E nós temos que dar chance a que outros se formem. Toda criatura que se forma, ela tem falhas, ela tem inexperiência. E não se faz um apóstolo sem permitir a ele que tenha experiência, que ele erre. Então, isso que nós precisamos fazer com mais sabedoria. Nós precisamos fazer uma renovação, uma reciclagem, porque campo tem para todos. Agora, nós precisamos dar oportunidade a que surjam novos, a que novos se formem. Porque o segredo de tudo é exatamente isso, que discípulos se tornem apóstolos. E para finalizá-la, o que você tem a dizer sobre essa frase de Jesus, que é o encerramento do capítulo da Terezinha? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu, para mim, essa é uma emblemática, essa frase, porque eu sempre desejo a todos muita luz. a luz que sai de dentro do seu coração, a luz que sai de dentro da busca do seu conhecimento. Nós todos somos portadores da luz divina. Todos nós temos em potencial essa luz irradiadora de Deus em nós. Que a gente possa polir o nosso exterior para que essa luz irradie por todos. Que quando a gente chegue no ambiente, a gente enche o ambiente dessa luz. Que quando a gente fale, a gente irradie luz. Que quando a gente haja no mundo, leve luz. Essa luz tem que brilhar em nós. A gente precisa fazer brilhar nossa luz. Tem um texto do Emmanuel fantástico com esse mesmo título, Brilhe a Vossa Luz. Sim. Que é maravilhoso, onde ele explora de uma forma fantástica. Quem quiser ler, procure no Google aí, Brilhe a Vossa Luz. Sejamos essa luz do mundo, é essa a ideia. Últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei aqui na Santa Bárbara do Oeste. E na quarta-feira lá em Piracicaba, na Seara Espírita Renascer. Alan, última palavra, depois eu peço ao Luiz que faça a prece final. Que Deus nos ampare essa semana, mais uma semana de vida. A nossa última semana para completar os nossos 19 anos. Sim, de programa, né? É um marco interessante do nosso programa, está chegando 19 anos, já é maior de idade, né? Então que a gente possa continuar fazendo esse nosso trabalho de forma humilde e que a gente possa levar palavras consoladoras às pessoas sempre. Luiz, pode fazer a prece mesmo. Mestre amado Jesus, nós te somos gratos por todas as bênçãos que temos recebido. E principalmente pela bênção de podermos participar na divulgação da doutrina espírita por essa emissora. Que Deus nos ampare a todos e principalmente aqueles que, sintonizados conosco, estejam com alguma necessidade especial. Que assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. E vem aí o programa Construção da Igreja Católica. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta.